Deixando nas palavras pra dizer que eu te amo. Nossas vidas programadas, nossas camas separadas, num vazio de nós dois. Vou quebrar essas vidraças, acordar a vizinhança, reviver nosso passado, apostar na esperança.